enviar o seu CV para o seguinte endereço: recrutement@normielec.fr. Normielec SARL, entreprise générale d'électricité tertiaire et industrielle depuis 15 ans. Pour poursuivre notre développement, nous cherchons une nouvelle équipe autonome afin de mener à bien nos chantiers sur Orléans. Notre dernière référence locale est la rénovation complète du Muséum d'Orléans. Les postes sont à pourvoir rapidement, les habilitations électriques et permis CACES sont un plus. Si vous souhaitez nous rejoindre dans un cadre familial ou pouvoir avoir plus d'enseignements, vous pouvez nous contacter au 02 38 59 20 39 ou nous envoyer vos CV à l'adresse suivante: recrutement@normielec.fr. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada por eu mesmo, António Fortes. Espero que esteja de ótima e feliz saúde e desejo um bom domingo cheio de amor, paz e alegria e boa música. Esta emissão é composta, portanto, com música folclore, depois conjuntos típicos e o fado. Portanto, mais uma vez, bom dia a todos. E espero se encontre de ótima e feliz saúde. Quanto a mim, está tudo ok. E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 0238-4348-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa Cantar do Galo, todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local. Muito bem, são portanto 8 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos dar então início à primeira parte do meu programa, que é o folclore. Vamos, música, maestro. Thank you. Muito bem, e assim começa, portanto, a primeira parte deste meu programa, como todos os domingos, foi, portanto, o Rancho Folclórico de Santa Cruz, Vila Meã, que nos interpretou esta linda Cana Verde. Continuamos com mais música, é para vocês escutarem. Muito bem, foi portanto o Pai do Ladrão, interpretado pelo grupo folclórico da Casa do Povo de Martim Barcelos. We'll be right back. Ora, muito bem, foi portanto uma Cana Verde interpretada por Olivia, Letícia e Timotei. Vamos, continuamos com mais música. Foi o caixeirinho a tirin tin tin tin as pernas tortas. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Foi, pois, portanto, a Rusga interpretada outra vez pelo grupo folclórico da Casa do Povo de Martinho. Continuamos com mais música. Minha obrigação a todos cumprimentar em peça. também foi, portanto, o Roche Folclore que da Bolhosa, que nos interpretou esta linda Cana Verde. E continuamos com uma desgarrada entre os irmãos Justino. Ouvi appelle le 02 38 43 48 00. Continuamos com o Rancho de Vila Verde.

Des postes sont à pourvoir rapidement, des habilitations électriques et permis CACES sont en plus. Si vous souhaitez nous rejoindre dans un cadre familial ou pouvoir avoir plus d'enseignements, vous pouvez nous contacter au 02 38 59 20 39 ou nous envoyer vos CV à l'adresse suivante recrutement@normielec.fr. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Vrai succès. Le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 30 avril, le bal de la Révolution des œillets, fut un moment mémorable. Félicitations aux membres du conseil d'administration pour le choix et la qualité du spectacle. Un grand bravo à la chanteuse Agatha pour le show d'exception. Merci au groupe Capanegra de nous avoir fait danser jusqu'au petit matin. C'était féerique. Obrigada à tous nos bénévoles d'avoir rendu possible cette magnifique soirée. Merci à vous, animateurs Radio Arc-en-Ciel. Et nous tenons aussi à remercier tout particulièrement nos partenaires. C'est grâce à tous que cette soirée fut un réel succès. Obrigada. Merci à la ville de Saint-Privé-Saint-Mémin, à RPG International à Orléans, à l'hôtel des Trois-Vallées à Saran, au restaurant Pedralta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Sodo Tipico à Fleury-les-Aubrais, aux établissements Mariano à Sémois, au café Adopt Speciality à Olivet, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, MTP 45 Carrosserie à Boigny-sur-Bionne, SARL Gilles Lopez à Saint-Denis-en-Val, CIMAC Construction à Saran, LDS Rénovation à Chessy, IST 45 Plomberie à Olivet, ALM Rénov et Déco à Sémois, à Service Rénovation à Orléans, DS Ravalement à La Chapelle Saint-Mémin, URL AMD à Orléans. Muito obrigada, un grand merci. Jurar, eu Muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte deste meu programa. Foi, portanto, o tema Pombinha Mensageira, interpretada pelos amigos do Borguinha. Continuamos com Carlos Pires Rovira, de Faf. Vamos então escutar. Apenas nos encontrou naquela noite da praia. eu tenho desses momentos passados, e olhar na praia o desenho de nós os dois abraçados. É grande a minha ansiedade. namoro, dizem que eu sou gajo bom. No banco de trás, no banco da frente e no carro do engate, eu sou bom para toda a gente. Dizem que eu sou gajo bom na arte de bater couro, pois se é pronto e vim passar, não precisa ser namoro. Dizem que eu sou gajo bom no banco de trás, no banco da frente e no carro do engate, eu sou bom para toda a gente. Ora, muito bem, foi portanto os irmãos Moraes com o tema Carro do Engate. Continuamos com os amigos do Borguinha, Rosa Vermelha. Ora, continuamos com o conjunto Maria Albertina com o tema Ave Maria do Coração. Esses teus olhos, Maria, tão azuis, que linda cor, são para ver noite e dia. Quem me dera, Maria, que o o teu amor fosse meu, podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar? Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar? Viver sem ti, oh que aflição, Ave Maria do coração. Rapariga, por quem veja faz falar. Esse teu amor primeiro, ninguém se pode fiar. Diz-me Deus ser traiçoeiro, tal como as ondas do mar. Mas eu perdida, louca de amor, de amor, peço perdão ao Salvador e vou salvar-te desta aflição, Ave Maria do coração. Que Deus te pague, Maria, a alegria que me deste. Dar-te mais amor queria, mas por horas chegaste. Não tenhas medo da inveja, dos sorrisos banais, porque só cabe na igreja o nosso amor, nada mais. Lá na capela, junto ao altar, Nosso Senhor nos há de casar. Teremos Ele a proteção, Ave Maria do coração. Que um giradiscos e o disco não

se avista o trilho irregular e a carroça deixou de se ver. Ai, tudo passa, desaparece e embora inspire ternura o pouco que ficou não chega para viver. Traz-me amor, vens de Lisboa. Um pouco da sua chama. Traz-me o azul da madrugada. Traz-me a voz da moraria. Choisissez votre teinte de coloris. Agarro a madrugada como se fosse uma criança. Lisbon, the capital of Portugal. For centuries, her ships have sailed around the globe. Tinha amor à terra que o mar Ora, muito bem, assim começou, portanto, esta terceira parte do meu programa com o Fado, começando com Cristina Branco, Os Solitários. Depois veio Mónica Cunha, Traz-me Amor, e o Descobridor. Continuamos com a Amália, vamos então escutar. Queimar Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura. Que eu te levo à sacristia. O vento na embolia e o céu mar prolongava, uma proa do outro veleiro, velava outro marinheiro que estando triste cantava. Radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Thank you. Bimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Castigo, todas as noites ventoa naquele velho postigo, de onde namora Lisboa. Ai, Chico, Chico do Cachemê, quem te deu antes e quem te vê? Ai, Chico, Chico do Cachemê, quem te deu antes e quem te vê? Ai, pois que a mesa de pinho tem sardinheiras num jarro, uma botija com Chico, Chico do Cachemê, quem te viu antes e quem te vê? Na parede entre dois pares de pantarilhas vermelhas, a jaqueta de alamares e o chicote das parelhas, lá tem o sítio barrete que ornamentou mesmo a entrada, a cabeça embalsamada famoso ramalhete que lhe deu luta danada. Numa pega em algo chitei, Chico, Chico do Cachemê, quem te viu antes e quem te vê? Ai, Chico, Chico do Cachemê, quem te viu antes e quem te vê? Quando a saudade visita e há mais sol na sua vida, tira de um saco de chita nas cor de arminho, e ali com todas as regras chorando canta baixinho. Ai, Chico, Chico do Cachemê, quem te viu antes e quem te vê? Ai, Chico, Chico do Cachemê, quem te viu antes e quem te vê? Ora, foi portanto a Amália com o tema Ai, Chico, Chico. E continuamos com Mónica Cunha com outro tema. Saudades tenho-as aos montes. Ok, vamos ver então. Yeah. Meus amigos, são 9 horas e 57 minutos aqui nos estudos da Rádio Arco-Íris. Mais um fadinho e a emissão Cantar do Galo vai se dar por terminado. Vamos ter tempo ainda de escutar Carlos Ramos com o tema Quadras Soltas. Mas com tal graça, essa mentira foi dita. Mentiste, mas com tal graça, essa mentira foi dita. Que dita assim até passa, a mentira a ser bonita. Que dita assim até passa, a mentira a ser bonita. Ouvir-te chegar, a saudade quis partir. Nem mesmo ao ver-te chegar, a saudade quis partir. Ficou presa a meditar na saudade que há de vir. Ficou presa a meditar na saudade que há de vir. Santa Cruz era de Cristo, a da Virgem foi de pranto. Santa Cruz era de Cristo, a da Virgem foi de pranto. A minha é feita de penas e de penas pesa tanto. A minha é feita de penas e de penas pesa tanto. Cantar o fado é soltar a alma pela garganta. Cantar o fado é soltar a alma pela garganta. Ouvir o fado é soltar a alma de quem o canta. Ouvir o fado é soltar a alma de quem o Meus amigos, são 10 horas aqui no estúdio da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia. Quando eu deste lado com vós não podia ser melhor. Tenho-vos a desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria, junto às vossas famílias e a todos os vossos amigos, aqueles que mais gostares, não é verdade? Portanto, sem mais, boa saúde para todos. Até domingo próximo, se Deus quiser. Vou-vos deixar aqui na companhia de uma animatriz, mas porque ela disse, só vem meter música, não fala, ela é muda. Bah, há coisas na vida que são assim, mas vocês não levem a mal. Ela quando quer fala bem, portanto, dou-lhe fogo verde, que faça o que quiser. É para dar continuidade, portanto, a todas as emissões que passam aqui na rádio Arcanciel. Já, como de costume, a seguir era, portanto, o telefone toca, mas está a ser reemplaçado por outra pessoa, substituído, reemplaçado para trabalhar. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade e até domingo próximo, se Deus quiser, que até lá, saúde da boa para todos. Établissement Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace